Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso momento devocional, momento de estudo bíblico, momento de compartilhamento, de fortalecimento das nossas vidas, de correção, de edificação, de consolo, de força, de libertação. Nós então estamos iniciando nesse momento mais uma devocional. Hoje nós vamos trabalhar com o Salmo 144. E no que depender de mim, não quero perder um dia, parar um dia, salvo alguma situação, alguma intercorrência, algo que fuja ao nosso controle. Não quero parar um dia, nós não devemos parar um dia, cada um de nós. Buscando uma vida com Deus, uma intimidade com o Senhor e dando testemunho para o próprio Senhor de uma vida coerente com a vontade dele, se apresentando diante dele, dando testemunho na família, é o seu próximo lugar missionário, depois na sua igreja local. É uma agência missionária, na denominação que você participa e assim por diante, em todos os locais onde você puder, bairro, cidade, regiões próximas ou longínquas, nações, dentro do Brasil mesmo ou dentro da sua nação que vai nos ouvir. Tribos indígenas, se ainda houver, ribeirinhos, me lembro com grande alegria de irmãos nossos que foram trabalhar junto aos ribeirinhos, Edu, Lu e outros que podem trabalhar com louvor, adoração, Júnior, Soraya, Luiz, Delma. Tantas pessoas que trabalham de diversas formas, e cada pessoa é importante na vida da igreja. Aquele que limpa a igreja, está realizando a missão, aquele que toma conta, administra, aquele que serve o café, todos os irmãos, aquele que canta também, aquele que prega, os corais. Aqueles que dão aula, ou seja, irmãos e irmãs, todos nós somos missionários, somos sacerdotes do Deus Altíssimo, sacerdócio real e nação santa. Cada um tem um ministério específico, um dom específico, um ministério específico que deve desempenhar nas mais diferentes localidades. Aleluia. Salmo 144, comecemos pela leitura que nos foi enviada, mas antes disso, como é uma semana de comemoração, serão 10 dias de comemoração por esses 4 anos de trabalho e mais de 320 mil escutas da palavra do Senhor em direção a 350 mil agora, se o Senhor assim o desejar. Hoje eu quero dar uma informação para você de países que estão nos ouvindo, entre os quais, só de passagem, quero dizer que, bom, no Brasil nós estamos em todas as regiões, temos pessoas ouvindo essa mensagem em todas as regiões do Brasil. Muitas dessas pessoas nós conhecemos, algumas não, mas que Deus abençoe a todas. Também estamos sendo ouvidos na Alemanha. A Alemanha é o segundo local com o maior número de pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Os Estados Unidos da América, os Emirados Árabes, isso é uma vitória para nós. O Canadá, também. Arábia Saudita é uma outra bênção. A República Tcheca, a Rússia, a Ucrânia, o Reino Unido, a Argentina, a Indonésia, Portugal, Seychelles, Singapura, e na verdade, como eu disse a vocês, menciono essas, mas somos em 17 nações, localizadas pelo Google, e mais dois territórios não, que eles não conseguem, não identificados, que eles não conseguem identificar, então nós também não sabemos se são países com uma proibição para o Evangelho, na janela 1040, por exemplo, ou na Coreia do Norte, ou em outro local, ou se são regiões, tribos, ribeirinhos mesmo, regiões não identificadas. Isso também pode ter a ver, são dois motivos, né, que podem nos levar a isso. Primeiro, o sinal da internet ser um sinal fraco e eles não conseguirem identificar, embora eu ache isso mais difícil. E o segundo sinal, o segundo aspecto, que é o mais provável, a própria missionária nos advertiu, nos alertou quanto a isso, é que são países onde o evangelho é proibido. Isso é mais certo. E aí o Google é obrigado a não divulgar nenhuma escuta do evangelho nesse país, por uma questão de ditadura desses lugares. Mas você que tem orado por esse trabalho, saiba que você faz parte do anúncio por todo o Brasil e por aproximadamente então 20 nações e territórios, localidades que estão sendo alcançadas. O meu sonho é que, se Jesus não voltar nos próximos 4 anos ou não nos recolher, que nós dobremos de 20 para 40 nações, que ouçam essa palavra e em todo o Brasil a gente não só alcance essas regiões, mas dobre o número de ouvintes também. Esse é o pedido que eu faço ao Senhor. Então, você que está orando por essa obra, glorifique a Deus, porque o Senhor está nos abençoando diariamente. Diariamente há mais escutas. Você que está nos apoiando, divulgando, eu peço de novo, divulgue o número desse telefone, converse com um amigo seu, uma amiga sua, pode ser um irmão na fé, independente de denominação, não fazemos propaganda de denominação nenhuma aqui desde o início, mesmo que nós tenhamos e frequentemos uma igreja, o objetivo aqui não é divulgar, a denominação, e sim a palavra do Senhor. Então, dê esse número, pergunte à pessoa: você deseja ouvir devocionais? E elas serão enviadas para você. Você pode dizer: olha, o dia que você quiser ouvir, você ouve. O dia que você não quiser, não ouça. Às vezes o problema é lotar muito o celular. Então a pessoa pode chegar uma vez por semana e dá baixa naquelas mensagens para que isso não ocupe mais espaço e ela poderá ir ao blog. Mas divulgue esse telefone, pergunte à pessoa se ela quer receber, e com isso nós vamos ampliando a base de ouvintes. Todos os estudos têm sido colocados no blog Logos 7. blogspot.com blog logo7.blogspot.com. Não posso deixar de agradecer agora imensamente a missionária Vivian, porque ela tem feito as traduções durante todo esse período e para o inglês, Então, nações que não são de língua portuguesa, não falam a língua portuguesa, têm podido ouvir, têm podido receber a mensagem, na verdade, traduzida, compactada, sintetizada, e ela tem feito isso, e por causa disso é que nós estamos, pela graça do Senhor, pela oração dos irmãos, pelo incentivo dos irmãos e pela disposição e determinação dela, nós estamos aí em 20 países aproximadamente. Então, agradeço muito à missionária Vivian Lopes. Também aqueles que desejarem contribuir conosco nesse projeto, você pode ligar para nós e perguntar: olha, eu quero contribuir para que isso se expanda. Não há um valor específico, nem mínimo, nem máximo. As pessoas, às vezes, ofertam, por mês R$ 20, outros R$ 30. E, aliás, nós temos um número, já chegamos a 14 mantenedores, mas hoje não temos mais do que 4. Isso, claro que o Senhor tem nos sustentado, mas isso dificulta? Sim, dificulta o dia a dia. Você pode pensar e observar e pensar na sua vida, isso dificulta, mas nós não somos prisioneiros. Eu, a pastora Margarete, a missionária, o irmão Everson, que é um trabalho missionário que ele faz também, não somos prisioneiros de circunstâncias, nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. E ele é que manda os corvos nos alimentarem, é ele quem providencia. Mas se você se sentir tocado, ligue para nós e diga: olha, eu quero participar com o valor que Deus propuser no seu coração. Fundamentalmente, e eu quero ser muito transparente com você, por enquanto ainda não estamos preparando material, eu acabei de preparar um nos últimos 60 dias. Nós queremos investir nisso também, depois traduzir para o inglês, enviar para as pessoas, mas por enquanto é para a nossa manutenção. Então, nesses 4 anos tem sido para a nossa manutenção, minha e da pastora Margarete, tá bem? Então, acho que isso posto, ficando tudo muito claro, louvemos a Deus pela vitória nesses 4 anos, pelos números muito além do que esperávamos, agradecendo desde o primeiro grupo Notícias do Pastor Gama, todos que organizaram, mais uma vez Luiz, Delma, Lu, Eduardo e outros. Éramos aproximadamente, a pastora lembra que entre 50 e 100 pessoas, e nós fizemos o primeiro estudo dos Salmos, né, há 4 anos atrás, em novembro, 4 anos atrás. E agora estamos fechando o quarto ano com os Salmos também. Louvado seja o nome do Senhor, muito obrigado por todo o apoio, carinho, oração, divulgação e oferta. Uma irmã que o Senhor recolheu, a irmã Floranete, louvado seja Deus pela vida dela e da família, ela falava para as amigas mesmo. É só um exemplo, eu não vou falar outros nomes agora, mas há outras pessoas que também divulgam o número do telefone, o blog. Então, você está cooperando não comigo, não com a pastora, não com os outros dois missionários. Você está cooperando com o avanço da pregação do Evangelho. Porque quanto a nós, Deus nos sustentará. Mas o anúncio do Evangelho deve ser feito, né? Muito bem. Agora vamos fazer aí em 15 minutos aproximadamente a nossa devocional, é como se fosse o nosso nocenáculo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começo com a leitura de uma mensagem mandada pelo irmão Everson, e eu já disse a ele que ele faz um trabalho missionário. Ele tem que entender isso, porque graças a essas palavras, muita gente tem sido edificada. Jesus é um amigo verdadeiro, ele deu sua vida por você, para você viver para ele. Quanto vale a sua vida? Jesus perguntou, o que dará o homem em troca de sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos vendem a alma por dinheiro. Há pessoas que se casam e se divorciam por causa de dinheiro. Há pessoas que se corrompem e são corrompidas por causa de dinheiro. Há pessoas que matam e morrem por causa de dinheiro. Mas o dinheiro não pode lhe dar segurança nem felicidade. Possuir apenas dinheiro é consumada pobreza. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O reino de Deus é uma pérola de grande valor. Receber a salvação pela graça, mediante a fé, é a maior de todas as riquezas para nos comprar para Deus. Jesus pagou o maior de todos os preços. Ele nos redimiu pelo seu sangue. O irmão Everson nos manda o desejo de um dia abençoado e eu replico aqui, desejando também uma noite, um final de dia abençoado para todos vocês e o dia de amanhã também, todos os dias da nossa vida. Muito bem, aleluia. E nós abrimos, né, com mais uma vez com o testemunho do que Deus fez nesse quadriênio desse ministério. Agora essa palavra, vamos então ao terceiro momento, que é a leitura do texto bíblico, o mais importante de tudo aqui. Mais importante que essa mensagem que nos foi enviada, mais importante que a palavra pastoral que eu vou deixar, mais importante que aquilo que Deus operou no ministério em 4 anos, mais importante que tudo, porque tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Porque a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus, Jesus é a palavra e ele é eterno. Salmo 144, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Senhor, o que é o homem para dele tomar esse conhecimento? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é semelhante a um sopro. Seus dias são como a sombra que passa. Senhor, inclina os céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Fulmina os raios e dispersa os inimigos, arremessa tuas flechas e faz-os debandar. Estende daí, do alto, tua mão, salva-me, livra-me das grandes águas da mão desses estrangeiros, cuja boca fala mentiras e que com a mão direita estendida juram falsamente. Ó Deus, eu te cantarei um cântico novo, tocarei teus louvores na harpa de 10 cordas. És tu que dás a vitória aos reis, que da cruel espada salvas Davi, teu servo. Salva-me, livra-me da mão dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras e que com a mão direita estendida juram falsamente. Quanto aos nossos filhos, serão como plantas, já desenvolvidos na adolescência, nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obras de arte que ornam um palácio. Nossos celeiros estarão repletos, fornecendo provisões e mais provisões. Nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares, pelos nossos campos. Nossas reses andarão prenhes, não haverá brecha nem ataque, nem alarme em nossas praças. Feliz o povo ao qual assim sucede, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus, pela sua santa e bendita palavra. Que salmo lindo! Bendita nação cujo Deus é o Senhor. Que isso aconteça em nossa nação e em muitas nações da terra. Nossa oração para que aconteça com todas. Ainda que sabendo que isso já está escrito, não será exatamente assim, não serão todos, mas a nossa oração é sempre para que Deus salve o maior número de pessoas e nações. Bom, apenas três notas eu destaco para você. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Um rei davídico, possivelmente o próprio Davi, você pode conferir no Salmo 18, eleva uma oração a Deus, suplicando vitória na guerra contra os inimigos de Israel. Nada mais apropriado para esse momento, não é, irmãos e irmãs? Estamos vivendo mais um momento de ataque, de cerco contra Israel. E aqui não estou dizendo, nem a Bíblia faz questão de dizer que Israel sempre acertou. Pelo contrário, a Bíblia escancara erros das pessoas individualmente, mesmo de Moisés, que assassinou um homem, tocou na rocha com força, bateu na rocha, mesmo Davi, que planejou um assassinato, que adulterou, mesmo homens assim, a Bíblia não faz questão de esconder. Ela escancara os erros individuais e ela escancara o erro das nações, da nação, que fez até com que os profetas se levantassem, falassem, que fez com que a nação fosse mandada para o exílio. Tudo está aqui colocado para dizer, eles não são bonzinhos, não. Mas a questão é que eles têm uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com eles. Deus firmou aliança. E em todos os momentos em que o povo esqueceu dessa aliança, Deus não esqueceu dessa aliança. É assim também para com as nossas vidas. O ponto marcante dessa oração, no versículo 1, é a confiança, irmãos. É a fé com que o salmista ora, na certeza da resposta amorosa e poderosa do Senhor. Versículo 2, Salmo 27, 1, 35, 3, 62, versículo 2. Louvado seja Deus. O segundo destaque, penúltimo, está no versículo 3. Senhor, o que é o homem para dele tomar esse conhecimento? Ou o filho do homem, para que por ele te interesses? Há pessoas que não oram, porque não se sentem dignas. Todavia, é exatamente o reconhecimento da insignificância humana que deve levar toda pessoa a uma vida de profundo e permanente diálogo, oração com Deus. É o incomensurável amor do Senhor que o faz inclinar seus santos ouvidos às nossas preces. E esse amor foi demonstrado cabalmente por meio da vida e do sacrifício vicário do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. João 3,16, texto clássico, Hebreus 12, versículo 2. A terceira nota, irmãos, irmãs, nós encontramos no versículo 8, cuja boca fala mentiras e que com a mão direita estendida juram falsamente. Erguer a mão direita em juramento era um sinal tradicional da expressão absoluta da verdade, até hoje ainda é em muitos países. Era um gesto usado na celebração de importantes contratos e pactos de lealdade, como Salmo 106, 26, Êxodo 6, versículo 8, Deuteronômio 32, versículo 40. Por outro lado, as mais terríveis armas do diabo estão ligadas à mentira, à falsidade e à calúnia. João 8, 44. Nós vamos dizer mais uma vez: louvado seja Deus, por essas três notas, e vamos para a última parte. Começamos com o testemunho do ministério, só porque estamos em aniversário, tá bem? De 4 anos. Depois a gente para com isso. Fomos para um texto bíblico enviado, uma palavra devocional enviada, lemos o texto bíblico, destacamos algumas notas e agora, em quinto e último lugar, uma palavra pastoral para as nossas vidas. Esse é um salmo de ação de graça. Bendito seja o Senhor, que prepara as mãos dos seus filhos para a batalha. Ele é misericórdia, fortaleza, refúgio, libertação, escudo e proteção de seu povo. O homem, na sua pequenez e pecado, poderia ser desconsiderado pelo Deus de Israel, Deus da Igreja. Todavia, apesar da glória que tem, o poderoso de Jacó se importa com cada detalhe da vida dos seus filhos e filhas. A vida do ser humano é como uma névoa, um sopro. Agora está presente, mas logo se esvai. No entanto, o Senhor vem ao seu encontro e manifesta o seu amor de modo extraordinário e poderoso. O Deus que realiza sinais e maravilhas, dispersa os inimigos e neutraliza todas as flechas do maligno. A experiência de Davi, irmãos e irmãs, demonstra o livramento poderoso do Senhor e a maneira como ele repreende os estranhos, cuja boca é mentirosa e falsa. Quanto ao salmista, entoa um novo cântico como fruto de seu novo coração e declara que o seu Deus é poderoso para livrá-lo da espada maligna e do poder das setas enganosas. Irmãos queridos, irmãs, que sejamos como plantas viçosas e pedras angulares, lavradas como colunas de palácios, que os nossos celeiros, essa é a minha oração nessa noite, que os nossos celeiros transbordem em prosperidade e os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que não haja mais lamento em nossas praças, já pensando no advento, no segundo advento, no momento escatológico. Irmãos, eu não posso deixar de destacar essa palavra, somente dizer a você que esse celeiro que transborda em prosperidade não diz respeito, é óbvio, como o texto devocional que nos foi enviado pelo irmão Everson, há duas pessoas que colaboram com ele também, não diz respeito só à parte material, mas diz respeito a tudo que nos envolve. Então, que os nossos celeiros transbordem espiritualmente, materialmente, em todas as áreas. Que os nossos celeiros transbordem em amor, em paz, em alegria. Que os nossos celeiros transbordem em perdão. Que os nossos celeiros transbordem, sim, em prosperidade. E os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que não haja mais lamentos em nossas praças. Que o Senhor comece a operar isso agora e depois, certamente, Ele operará eternamente. Deixo com você essa breve palavra pastoral e essa breve devocional, desejando que o seu celeiro transborde em todas as dimensões de sua vida. Recebamos a bênção, que o Senhor nos abençoe grandemente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o transbordar poderoso do Espírito Santo, seja sobre nós, encha os nossos celeiros de bênçãos em todas as áreas e assim permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.